que não era nada engraçado. Me fez rir. O que eu tinha de ter cuidado. Não tava ali. O que eu devia ter falado. Mas consenti. O que eu devia ter deixado. Eu impedi. O que eu devia ter negado. Eu disse sim. O que eu devia ter mudado. Deixei assim. O que eu vi que tava errado. Não corrigi. O que eu devia ter lembrado. Eu me esqueci. O que eu podia ter aguentado. Eu desisti. O que eu devia ter pegado. Eu deixei. O que eu devia ter planejado. Fui lá e fiz. O que eu devia ter revidado. Não reagi. O que eu devia ter aproveitado. Eu não quis. O que eu devia ter conquistado. Não consegui. O que eu devia ter guardado. Eu me desfiz. O que eu devia ter conservado. Eu destruí. Não sei se é isso que você quer ouvir. Quando eu devia ter evitado. Eu repeti. Quando eu devia ter notado. Eu nem vi. Quando eu devia ter despertado. Eu dormi. Quando eu devia ter me empolgado. Me retraí. Quando eu devia ter parado. Eu insisti. Quando eu devia estar encaminhado. Eu me perdi. Quando fui tentado. Não resisti. Quando eu queria alguém do meu lado. Você não tava quando ali. Quando eu devia ter perguntado. Subentendi. Quando eu devia ter reparado. Nem percebi. Quando eu devia ter reclamado. Agradeci. Quando eu devia ter me arriscado. Me protegi. Quando eu devia ter levantado. Me deprimi. Quando eu devia ter alcançado. Eu desisti. Quando eu devia ter esperado. Eu corri. Quando eu devia ter continuado. Parei aqui.